Sejam bem-vindos ao podcast do Camisa 23. Os episódios estão disponíveis no iTunes, Spotify, agregadores de podcast. Vocês também podem acompanhar nosso trabalho no Twitter, Instagram e Facebook, sempre procurando por Camisa 23. Vamos ao bate-papo de hoje. Olá para você que acabou de vir direto do nosso último podcast, nosso último episódio sobre MVPs. A gente resolveu separar em dois a discussão de MVP para a temporada atual. Pois é, nós estamos discutindo MVP no dia 26 de novembro de 2019, a temporada acabou de começar. E agora a gente quer falar também sobre um pouco dos MVPs históricos, sobre a história mesmo do prêmio MVP na história da NBA, quem ganhou em qual ano, quem foi esnobado em qual ano, porque tem o que tem de MVP esnobado na NBA é complicado, né? Porque assim, eu acho que também... Sabe um conceito interessante que a gente deveria adotar? A gente, o fã de NBA no caso, né? A gente deveria considerar, por exemplo, os três MVPs. Os três mais votados, entendeu? É claro, o cara que ganhou tem que ser considerado um pouco a mais. Mas os outros dois a gente tem que começar a valorizar também, sabe? Porque se você ficou no top 3, ainda mais agora com essa história do NBA Awards, né, que eles estão divulgando um pódio, digamos assim, para MVP, os três candidatos mesmo, e aí só no dia, só na premiação a gente sabe quem ganhou, eu acho que isso dá um boost também a gente valorizar mais o segundo e o terceiro colocado. Porque, meu, se você é o terceiro colocado para MVP, significa que você teve uma temporada absurda. O segundo também. Então, assim, a gente tem essa... Até eu entrei numa discussão que isso estava completamente fora do roteiro. Não, os caras é aleatório mesmo. É, isso tá completamente fora do roteiro, mas é algo que passou na minha cabeça agora e eu resolvi falar também. Porque o que tem de MVP esnobado na história da NBA, a gente vai falar aqui, caras que mereciam ter ganho naquele ano e não ganharam, porque assim, só tem um prêmio de MVP. Mas a NBA é uma liga global que concentra o maior talento de basquete do mundo. Então assim, um MVP talvez seja até injusto, sabe? Com todo mundo que tá jogando lá. Então assim, fica esse argumento aqui do Caio... Não sei quem vai concordar, quem não vai. Para a gente valorizar mais essa história de ficar entre os três mais votados ou então ficar entre os três selecionados nessa era de NBA Awards, né, que a gente pegou desde o começo, mas é bem recente, surgiu acho que em 2017, sei lá. Então, com o seu argumento, tipo, você lembra que o NBA dividiu o prêmio do Atlanta Hawks lá, de jogador do mês, que ganhou 5? Lembro. Então, aí em 2017, acho que foi 2017, que foi o primeiro triplo-duplo do Westbrook. Tinha um sentimentozinho de que a NBA talvez dividiria o Harden e o Westbrook, mano, você lembra? Não, lembro, total. A gente tinha aquele sentimentozinho de, mano, será que os caras não fazem isso e tal, mas não rolou. Acho que então, poderia, hein? Por isso que essa discussão de dividir MVP eu falei no episódio anterior, né? Então isso é algo que é recorrente, assim. Então, e ainda reforça ainda mais o que eu tava falando sobre a gente valorizar... Tanto o cara que ficou em segundo e em terceiro, assim, não só falar sobre um MVP, entendeu? Porque isso é algo que eu também falei no último podcast. Todo time da NBA tem o seu MVP. Todo time tem a sua história, tem a sua campanha, tem o seu contexto. Entendeu? Então fica aqui a minha tese. Mas enfim, vamos falar sobre MVPs históricos. Você fez uma pesquisa aí. Bora. Brilha, chegou a sua hora. Bom, primeiro eu quero te propor uma dinâmica, Caião. Vou fazer assim, ó. Eu vou falar de 2019 a 2015, ou de 15 a 19, você escolhe. Eu vou falar como foi a briga de MVP e eu quero que você fale pra mim se você concorda ou não com aquela escolha. E aí a gente debate. Ah, deveria ser tal, tal, tal. O que você acha? Boa? Ok, não? Tô dentro. Tranquilo? Manda bala. Você prefere de 15 a 19 ou de 19 a 15? De 15 a 19, vai. Vamos 15 a 19. Tranquilo. Provocar a memória, hein? Tranquilo. 2015. Primeiro ano de Stephen Curry MVP. Tá? Então, O MVP daquela temporada foi o próprio Stephen Curry, né? E ele teve médias de 23,8 pontos, 4 rebotes, 7 assistências, melhor recorde da NBA, 67-15. Em segundo lugar, James Harden, 28 pontos, 6 rebotes, 7 assistências. Pequeno detalhe, todos os números do Harden foram melhor, tanto ponto, tanto rebote, tanto assistência. Mas o Harden ficou em segundo na Conferência Oeste, perdeu para o Golden State, com 56 vitórias e 26 derrotas. 11 vitórias a menos. 2015, Caião, concorda com o MVP para o Curry? Concordo. Porque a gente tem que levar em consideração o contexto da época. Era aquela época que o Curry era must watch todos os jogos do Golden State Warriors, porque ele começou a despontar de um jeito que a gente não tinha visto E claro que foi o comecinho aí do Stephen Curry assustador que a gente conseguiu presenciar em 2015, 2016, 2017. Então foi aquela época que começou. Era aquela época que ele começou a mudar o jogo, lembra? De todo Sim. De, foi, esse, foi um começo de era. Então, assim, você é o melhor jogador do time de melhor campanha. Então eu acho que eu concordo. Você discorda? Eu concordo. Eu concordo, eu concordo. O primeiro eu concordo muito. Só vale falar que mesmo o Harden tendo os números superiores, foi o que eu acabei de citar, recorde importa, e o Curry realmente mudou o basquete, foi uma mudança do basquete. E o terceiro, que eu não falei, mas o terceiro naquela briga foi o LeBron, que números normais para LeBron James, 25, 6, 7, que né, normal, segue o jogo, o LeBron só ficou no top 3, então estamos de acordo em 2015. 2016, eu não vou te perguntar se você concorda, porque eu acho uma falta de educação não falar que o Curry merecia. Mas a pergunta é, você concorda com o Curry unânime? Deixa eu falar os números. 30 pontos, 5 rebotes, 7 assistências, melhor campanha da história da NBA, 73 vitórias e 9 derrotas. Em segundo lugar daquele ano foi o Kevin Durant, que teve 28 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, terceiro melhor recorde da NBA com o Oklahoma City, 55 vitórias e 27 derrotas. Você concorda com o MVP unânime? Eu concordo, porque é a melhor campanha da NBA. É impossível não votar num cara com esse contexto, sabe? O que eu discordo, e aí já é uma discussão muito maior, foi dele ter sido o primeiro MVP unânime, né? Sim. Eu acho que o primeiro MVP unânime deveria ter sido o Shaq, lá no começo dos anos 2000. Mas enfim, isso passou naquela época. Mas é impossível você olhar um time de 73 vitórias e 9 derrotas, ainda mais para MVP de temporada regular, né? E não votar nele, velho. Não tem como. Para mim, tem que ser unânime, sim. E só um negócio que você falou, o Kevin Durant, campanha de 55-27, a terceira melhor campanha do Oeste, tá? Não foi da sim, NBA. Sim, sim, sim. Eu falei da NBA, perdão. Falou. Tinha do time no Leste. Eu anotei por conferência. E o que é legal também de ver é que o Durant, com esses números inflados, não foi... Acho que ele foi... Vou até confirmar. Top... Ele não foi top 3, assim, das escolhas. Eu coloquei aquele em segundo por causa dos números. Mas ele ficou em quinto na corrida, naquele ano. Kawhi em segundo, LeBron em terceiro. Tipo... Absurdo, velho. Absurdo. Mas esse MVP do Curry foi incontestável, né? Não tem como. Não tem como. Tanto que esse não é nem se concorda ou não. Essa pergunta é mais, tipo... Concorda com o unânime, que tem gente que critica esse MVP unânime, mas eu acho que é isso que você falou. O unânime não tá errado. O errado é ninguém nunca ter ganho esse MVP unânime, velho. Não, mas é exatamente. Errado tá em ele ser o primeiro, né? Porque pra votar pra MVP, você coloca lá o seu primeiro colocado, o seu segundo colocado e o seu terceiro colocado. Como é que você não coloca um cara que tava jogando muito, 30 pontos por jogo, num time de melhor campanha da história da liga? Então não tem como. Você vai colocar quem primeiro? Kawhi Leonard? Tipo, não. Tava bem, mas, porra. Não. Não faz sentido, não faz sentido. E aí esse time de 73 vitórias, campeão, né, canhão? ai, a gente não vai falar sobre isso hoje. 2017, aí que o negócio começa a ficar gostoso. 2017, MVP, Russell Westbrook. Média de triplo-duplo, primeiro ano, depois de Oscar Robertson em 1962, depois de o quê? 35 anos? Não, 55 anos. No, matemática rápida assim é complicado. Olha, você fez estatística na USP, Renato. Não, desculpa, perdão. Mas tipo, depois de muito tempo um jogador consegue média de triplo-duplo na temporada, mas o Westbrook teve o sexto melhor recorde do Oeste, com 47 vitórias e 35 derrotas. E o segundo lugar na corrida, que é o que todo mundo falou que ia pau a pau, foi James Harden com 29 pontos, 8 rebotes e 11 assistências, só que o terceiro melhor recorde do Oeste, com 55 pontos e 27 rebotes. Não, 55 vitórias e 27 derrotas. Completamente aleatório. Aleatório. Mas o que é importante da gente falar também, o número do Westbrook inflou, porque foi o ano que o Durant saiu, e o Curry saiu dessa disputa depois de 2 anos seguidos, porque entrou Kevin Durant, né? Então, divisão de números e tal, o Curry saiu dessa corrida. Caião, 2017, tu concordas? Então, esse foi um MVP aí de grande polêmica, né? E também eu acho que não tem problema nenhum aqui da gente falar que foi um MVP difícil de ser escolhido. Muito. Porque, né, na época e até hoje, né, dividiu muito. Tudo bem que hoje os caras são companheiros de time, né? Foi um dos plot twists aí mais bizarros da história da Tranquilo. NBA. Mas dividiu completamente os torcedores, assim, e as duas torcidas. Chega até a ser chato de olhar, assim, de acompanhar no Twitter, assim, mas as duas torcidas se odiavam. E, Russell Westbrook pra um lado, James Harden do outro, pipipi, papapá. E hoje os caras são companheiros de time. De novo, né? Então, eu concordo, sim, com o prêmio de MVP do Westbrook, porque naquela época o Thunder era um time cotado, assim, muito para baixo. Assim, para brigar por playoff no melhor cenário possível, e eles ficaram em sexto naquela temporada. E se a gente parar para pensar que o segundo melhor jogador do time naquela época. Não fala, não fala, vai doer. Eu acho, eu não tenho certeza, eu acho que era o Victor Oladipo ou o Steven Adams. E o Oladipo falando, nem é o Oladipo de hoje, né? Porque ele deu um salto na carreira absurdo quando ele foi pro Indiana Pacers. Naquela época ele não era o Oladipo que a gente está acostumado a ver hoje. Vou até Então, assim, pegar aqui. É o eu tô Oladipo mesmo. é o segundo maior pontuador e tal. Fala Sim. os números do Steven Adams para mim que eu nem lembro. O Steven Adams teve número de 11 pontos e 7,5 rebotes Tá, não. Fala dos do Oladipo para mim. O Oladipo, 16 pontos, 4 rebotes, 2 assistências. E o Enes Kanter fez uma boa temporada também, 14 pontos, 7 rebotes. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que aquele time do Thunder era muito limitado. O Oladipo, tudo bem, segundo pontuador, como coadjuvante e tal, mas não é o Oladipo que a gente viu hoje. Era um Oladipo que ainda estava se achando na NBA e não deu o salto que ele deu em Indianápolis. Então, assim, eu concordo com o recorde do Westbrook, porque naquela época ter média de triple-double era algo novo, era algo completamente inédito, porque depois ele banalizou também. Nas próximas duas temporadas ele terminou também com média de triple-double. E o James Harden também, assim, numa temporada absurda que merece o prêmio de MVP. Por isso que eu tô falando, da gente valorizar mais os caras que ficaram pelo caminho, sem desmerecer, óbvio, o cara que venceu. Mas da gente dar essa atenção especial também pros caras que ficaram pelo caminho, porque não é porque ele não ganhou que a temporada dele não foi histórica e que ele não mereceu o prêmio, sabe? Só que eu acho que nesse ano o contexto do Westbrook tava muito mais favorável, tanto é que ele acabou levando o prêmio. E aí também entra uma grande discussão, né? Porque em 2017 e 2018, que foi quando o Harden ganhou o MVP, o Russell Westbrook também terminou com média de triplo-duplo, e em 2018 e 2019 ele também terminou com média de triplo-duplo. Segura o facho, canhão. Eu vou jogar para você, porque eu sei que você quer argumentar com relação a isso. Como é que o cara ganha MVP em uma temporada com média de triple-double e nas outras duas passa praticamente batido? O que você tem a dizer sobre Esse é isso? meu argumento. Por isso que eu vou discordar de você em 2017, que eu não daria pro Westbrook. Agora, pensando racionalmente agora, que virou uma coisa normal, porque na época eu queria que o Westbrook ganhasse, sim, eu lembro. Mas hoje eu não daria, por quê? Porque é isso, é time, é recorde, é. Onde, beleza, você tem o jogador mais valioso, mas. E nos playoffs, você vai fazer o quê? Nada. O que que adianta ter o jogador mais valioso? O valor tá dentro do time, junto com o jogador, sabe? Pensando racionalmente agora, eu teria dado pro Harden, teve o terceiro recorde do West. E era o time que poderia bater o Golden State na época, né? Que todo mundo achava que, pô, vai pegar de frente e tal. Não aconteceu, mas. Por isso que eu acho que o Harden devia ter ganho. Aí Mas já. sabe qual é o contra-argumento com relação a isso? Você tem um cara naquela época, né, com média de triple-double, algo que não acontecia há anos, anos, anos, e ele Sim, não vai ser o também. MVP. A gente separou aqui o Oscar Robertson, que não foi MVP na temporada que ele teve média de triple-double como uma injustiça, e agora, entendeu? Fica meio Sim. contraditório. Fica. Mas naquela época, quem disse que eu escolheria o Oscar Robertson naquela época, Caio? Ah, tá bom, Bom, 2018. O ganhador foi James Harden, ficou em primeiro, com 30 pontos, 5 rebotes e 9 assistências. Primeiro do Oeste com 65-17. LeBron James ficou em segundo com 28 pontos, 9 rebotes, 9 assistências. Quarto lugar no Leste, com 50 vitórias e 32 derrotas. E coloquei também o Russell Westbrook, que ficou em quinto no ano seguinte, com 25 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. De novo, triplo-duplo, que foi o que você falou. Que ele, nessa ocasião, o recorde dele foi melhor ainda. Eu não anotei o recorde, mas vi que ele ficou em quarto na Conferência Oeste nesse ano. E aí eu te pergunto, merecia o back-to-back? Então, eu acho que não, porque o time do Thunder era muito melhor nessa época, né? Já tinha o Paul George, já tinha o Carmelo Anthony, tudo bem que, né, não sei até que ponto isso é bom. Mas era um elenco muito melhor, né, muito mais forte. Por isso que teve uma campanha melhor e tudo mais. Eu acho que o que o Westbrook alcançou no ano que ele foi MVP é muito mais surpreendente pela forma que foi, sabe? Pela maneira que ele carregou o time, do que você compartilhar isso com o Paul George. O Paul George foi finalista esse ano para MVP, não foi? No ano de 2017 e 2018? Não, o Paul George não tá nem no top 10. Ah, não, então foi em 2019. Foi no ano passado. Foi 18 e 19. Sim. Mas enfim, eu acho que o time... Por isso que pesou, sabe? Porque o time do Thunder era muito melhor. E ao mesmo tempo, o MVP do James Harden esse ano foi incontestável também. Era de longe o melhor jogador no time com a melhor campanha da NBA, velho. 65 vitórias, melhor que o Golden State Warriors com Kevin Durant, velho. Sim, então esse ano era incontestável. Nesse eu concordo. O Harden não tinha o que falar do cara, velho. E o Houston jogava um basquete insano, insano. Então, esse era o ano deles, né? Que sim. Depois, na final de conferência, o Chris Paul machucou e aí o negócio foi pelo ralo. Mas esse era o ano do Houston Rockets. Sim. Esse foi o melhor ano do Houston Rockets. Que foi o que encaixou de verdade, né? Porque aí o Chris Paul conseguiu jogar do lado do Harden de verdade. O Harden ainda era o cara que mais levava a bola. O Chris Paul era o segundo, meio que dono de uma segunda unidade e tal. Cuidava quando o Harden não estava em quadra. Mas que o Harden merecia... Além dos números, que aí você vê o recorde de 65-17, você não tem o que falar. Você fala, tá, o MVP é dele e acabou. Tchau. Não tem. Então, esse ano foi o que o Houston Rockets melhor funcionou, né? O ataque funcionou muito bem. O James Harden jogou como MVP, como ele tem jogado nos últimos anos. Mas, enfim, a defesa funcionou muito bem. Então, esse ano é indiscutível. E agora a gente falou do Westbrook. O Westbrook triplo-duplo. Pra você ver como a NBA tem essa mania do que a gente falou no último pod... De algo se tornar normal. O LeBron joga muito basquete, faz médias absurdas há 15 anos e ninguém mais fala nada. O Russell Westbrook fez média de triplo-duplo em 2016-17, 17-18, 18-19. E você que tá ouvindo o podcast sem jogar no Google, você sabia que o Westbrook tá com média de triplo-duplo esse ano de novo? Ah, não. Eu... Não, porque ele não tá. Tá vendo? Não, então. Eu não tive como ficar quieto nessa. Então, mas aposto que quem tá ouvindo o podcast falou, eita, será? Tipo, porque se torna normal, sabe? A gente tá tipo, ele tem um triplo-duplo, tranquilo. Então, como já é uma coisa normal pra gente, até um absurdo que eu falei, que ele, acho que ele tá longe até, ele deve só de, sei lá, umas 3 assistências e 4 rebotes. Um negócio assim, pro triplo-duplo de média, mas que é tão normal pra gente que, quando eu falei, até eu acreditei, eu falei, tá com média mesmo, verdade. Então, tipo, esse efeito da NBA de puta, tá jogando muito, normal, tranquilo. E perder um pouco do brilho é muito comum, velho. E agora 19, Caião. Ano passado, MVP ficou com Giannis Antetokounmpo. Segundo lugar, James Harden. Aí o Giannis teve 27 pontos, 12 rebotes, 6 assistências. Primeiro recorde com 60 vitórias e 22 derrotas. E o Harden tinha o quarto recorde do Oeste, 53 vitórias, 29 derrotas. Com 36 pontos, 6.6 rebotes e 7.5 assistências. São 9 pontos a mais do que o Antetokounmpo. E eu coloquei também a menção honrosa ao Westbrook, que ficou em décimo lugar na disputa de MVP nesse ano. Com 23 pontos, 11 rebotes, 10 assistências. Em sexto lugar na Conferência Oeste. Então, para você ver, de médio de triplo-duplo, primeiro ano, primeiro lugar. Segundo ano, quinto lugar. Terceiro ano, décimo lugar. E aí, você concorda com o Antetokounmpo? Eu concordo porque é o melhor jogador da melhor campanha. Eu tô abrindo aqui rapidinho só para poder reforçar o meu argumento também. Melhor campanha do Milwaukee Bucks em 2018-2019 com 60 vitórias. Terceira melhor campanha da história da franquia. Então, assim, você tem que premiar um cara desse. 60 vitórias do Milwaukee Bucks não acontecia desde 1980-81, velho. Então, assim, é isso, sabe? É o MVP. E o que mostra que o MVP não é somente número. O Harden teve 36 pontos por jogo. Isso é muita coisa, velho. É muito número, é muito ponto. Mais 7 assistências e meia, que é mais que o Giannis. E mesmo assim, a gente, tipo, é o Giannis, velho. O MVP é. Muito, no dia do NBA Awards, eu lembro que não era uma certeza. Era aquela, puta, quem vai ser? Giannis ou Harden? Giannis ou Harden? Mas que no final acabou sendo o Antetokounmpo mesmo. Então, cara, a NBA ela passa por essa transição de entender naquele ano o que é mais importante. O número, mais importante o recorde, é mais importante isso, mais importante aquilo. Agora que a gente vai falar dos MVPs históricos, vai ficar um pouquinho mais claro até da gente perceber isso. E antes, era uma pergunta que eu queria ter feito pra você no último podcast, Caio. Uma frase que eu vi quando eu tava procurando sobre isso, sobre conceitos de MVP e tal, que me deixou encafifado aqui, que eu queria falar pra você. Queria ver o que você prefere. Lembra dos meus jogos Would You Rather? Sei. Ó, você prefere ter uma empresa muito ruim, mas ela se tornar boa por causa de um funcionário, que é absurdamente bom. Você é dono da empresa. Pensa nisso. Tá. Ou você prefere ter uma empresa boa, que ela se mantém no topo todos os anos, porque você tem um funcionário referência que faz todo mundo ser muito bom. Por isso que sua empresa é boa. Pô, mas você vendeu a segunda empresa muito melhor do que você vendeu a primeira, velho. Então, mas a primeira é assim. As duas estão no mesmo patamar. As duas estão boas. Mas uma tá muito. Uma é muito ruim, mas tem um cara muito fora da curva que é tipo o melhor funcionário do mundo, que faz ela ser boa, e outra é só uma empresa boa, que tá boa há muito tempo, porque um dos funcionários consegue fazer com que todo mundo faça a empresa crescer. Eu escolho a segunda empresa. Você escolhe a segunda empresa. Sim, agora eu quero basquete bolístico. Não. Não tem empresa. Tô perguntando de empresa, irmão. Mas você tá fazendo. É impossível que não tenha, você não tenha traçado um paralelo. Você tá fazendo isso de idiota. Não. O que eu escrevi embaixo foi o Harden desse ano com o Milwaukee Bucks do ano passado. Que foi o que eu até citei. Ano passado, o Milwaukee, o Antetokounmpo MVP, mas todo mundo teve um up na temporada. O Middleton, o Brook Lopez, Malcolm Brogdon. Todo mundo cresceu junto num time bom. E o Harden desse ano, o Rockets tá com um recorde bom, o Rockets tá ganhando o jogo, mas é tudo em função de um atleta. Entendi. Por isso que eu gosto mais do Milwaukee Bucks do que do Houston Rockets. Tranquilo. Faz então, sentido com o que eu respondi, não faz duas muito, empresas? Faz muito. Então, quando a gente for abrir uma startup, a gente contrata o Antetokounmpo, fechou? E paga o Malcolm Brogdon ao invés do Eric Bledsoe, pelo amor de Deus. Nossa, tranquilo. Mas até o Eric Bledsoe tava bem, né, ano passado, velho. Não, é verdade, mas esse ano... Era melhor o Brogdon. Enfim. Então, enfim. Agora vamos falar dos históricos que a gente separou? Vamos. O que você... Bom, vamos de velho pra caramba. Ah, é que o de 61, 62 é o mais legal de conversar, né? Sim. Vamos deixar ele por último, então, vai. Vamos falar do João Steve Clare. Nash. 2004, 2005 e 2005, 2006. Back-to-back titles de MVP. Muito contestado. Eu acho que dos dois, na minha opinião, o que eu mais contesto é o do segundo ano. Porque o do segundo ano, eu vou até abrir, o Kobe, foi o ano que o Kobe fazia 639 mil pontos por jogo. Vou pegar até o número certo pra não falar bobagem, né? Mas é 35.4 pontos por jogo. E o Steve Nash, ele tava longe de ter números tipo... De pontuação, principalmente, que o Steve Nash nunca foi um pontador, ele tinha 18,8 pontos e 10 assistências e meia. Isso não é nada absurdo pro segundo ano. No primeiro ano, o Suns, o melhor recorde da NBA, né? Me corrija se eu estiver errado até, mas em 2005 e 2006 o melhor recorde da NBA era do Detroit Pistons. Então, desses dois anos, eu não concordo com o segundo ano. Eu acho que o segundo ano eu teria dado pro Kobe. Mesmo com o Lakers em sétimo? Mesmo com o Lakers em sétimo. Porque não foi absurdo o Phoenix Suns. E tem muito desse também da NBA se adaptar. O Steve Nash jogou bem, o time é bom, mas tá. Temporada que vem é a mesma coisa. A gente já espera isso daquilo. Mas o Kobe com quase 36 pontos, ninguém esperava. É, então, porque aí você tem que levar em consideração o contexto, né? Essa época do Lakers foi uma época de vacas magras, né? Você vê que o time mal quase foi pros playoffs. Então a gente tem que levar em consideração que o Kobe tava jogando sozinho. Sim, normal. Vários jogadores jogam sozinho, E né? com muito Harden tal. volume também. Não é a mesma coisa do Westbrook, entendeu? Carregar o Thunder em sexto praticamente sozinho, com média de triple-double. Sendo que o Kobe tava postando números parecidos com o do James Harden atualmente, entendeu? Volume alto e Sim. números altos. Mas é totalmente diferente a gente comparar um Kobe com 35 pontos, com o Steve Nash de 18, 10, com comparar o Harden com 35 pontos. Só que em segundo lugar você tem o Antetokounmpo que tá fazendo 28, 10, 10, 14, 8, tá ligado? São números muito mais absurdos que o do Steve Nash. O do Steve Nash já era normal para ele. É, então, eu acho que nesse caso de 2005, 2006, acho que o que dá margem pra gente pensar no Kobe como MVP é que o Phoenix Suns foi um time de 54 vitórias e tinham dois times acima. San Antonio Spurs com 63 vitórias e o Detroit Pistons com 64. Sim. E o de 4-5, que era um recorde absurdo do Suns, tem um amigo meu que é o Portuga, que ele fala que aquele era do Shaq, aquele título do Miami. Que MVP. aquele MVP daquele ano. É, tinha que ser do Shaq, não sei o quê. O Shaq jogou muito no Miami e tal. E era o cara que ficou em segundo. Mas de 4-5 eu acho incontestável, porque é o melhor jogador do melhor recorde, que é o que a É, gente de tá falando 4 a até 5 é agora. incontestável. Eu não contestaria. É isso. O que a gente está falando agora é o que a gente não viu. É baseado Sim. em número e recordes da época. Mas de 5-6 eu contestaria sim. E o Kobe, se não me engano, não foi nem top 2, top 3. Deixa eu ver. É, o Kobe foi top 4. Tinha LeBron, Dirk e o Kobe era o quarto na disputa para MVP naquele ano. É porque o que pesa muito nesse contexto era como o Steve Nash fazia o Phoenix Suns jogar, né? Então, assim, era um jogo completamente moldado nele. Steve Nash é aquele armador clássico que distribui a bola e tudo mais. Então, esse cara, talvez, que você tava falando isso no primeiro episódio sobre o MVP, que a gente acabou falando só sobre essa temporada. Quando você pensa num cara importante pro time, que você cria pros outros e tudo mais, você pensa no armador. Naquele criador, naquele pass first que é o Steve Nash, entendeu? Então esse é o peso maior para ele ter sido o MVP. Enquanto na outra mão, em 2005, 2016, você tem um Kobe Bryant maluco chutando até a mãe, sabe, para tentar criar alguma coisa com Los Angeles Lakers pós-Shaq, que demorou para se achar, entendeu? Então é isso que pesa. A importância do Steve Nash pro Phoenix Suns, pro sistema, talvez seja muito maior do que o Kobe Bryant tentando levar o Lakers na marra, entendeu? Por mais que colocando números absurdos e tudo mais. O Phoenix Suns é um time com mais vitória e isso depende 100% do Steve Nash. Tudo bem que no Lakers também, mas é aquela coisa de eu vou jogar sozinho e eu vou tentar carregar nas costas. Enquanto o Steve Nash você. É o que eu também falei mais cedo, não tem como você medir o impacto, né? Sim. Então, o É, vai de impacto do Steve encontro Nash é. de até quanto o número importa e não o recorde do time, né? Isso que a NBA às vezes tipo fica, tá, até esse número importa, ah, até esse não, até tá. É, exatamente. Que é o que a gente fica bem bugado. E agora, 9697, Caião, Karl Malone contra Michael Jordan. Na briga de MVP, o Karl Malone foi o MVP da época, Jordan ficou em segundo. Recorde dos times: Bulls 69-13, Bulls teve o melhor recorde, e Utah Jazz 64-18, né? São dois times com recordes bem absurdos. E em questão de pontuação, próximos: Michael Jordan 30 pontos por jogo, Karl Malone 27,4, e a assistência dos dois bem igual, 4,5. E o total de rebotes, óbvio que o Karl Malone tinha mais, o Karl Malone pegava 10 e o Jordan 6. Primeiro, eu acho que o Michael Jordan devia ter ganhado, e eu acho que não ganhou pelo fato dele ser o Michael Jordan e o mesmo que o LeBron sofre de, ah, tá, a gente já sabe que ele é muito bom. Normal, ele faz isso todo ano, rapaziada, tá tranquilo. Bulls foi campeão naquela época, né? Tava numa sequência Contra o de Utah títulos. Jazz. Contra o Utah Jazz, sim. E mais lógico que o campeonato não diz nada, né? Temporada regular que a gente tá falando. Mas melhor número de pontos, melhor recorde, minha lógica seguindo o que a NBA faz, MVP pra ele, certo? É, esse é bem contestável mesmo. Eu também acho que deveria ter ficado com o Jordan. É que dá uma raiva, né, dos caras serem muito bom. Porque o cara fica bom e tá tudo bem. A gente já sabe que o cara é bom pra caramba. É, mas parando pra pensar também, esse MVP do Karl Malone serve como um prêmio de consolo, né? Porque o Utah Jazz dele e do John Stockton é um dos times aí que mais mereciam um título, né? E não ganharam justamente por causa do Michael Jordan. Então eu acho que esse MVP é um troco de bala aí que acabou ficando pra ele. É, se você perguntar pro Michael Jordan, olha, você preferiu o MVP ou o título? Eu acho que ele prefere o título, né? Não, exatamente. Eu acho que não tem muita conversa, não. Ó, antes de puxar o último, que a gente falou que era mais da hora, de 1888-1889, que o título do MVP ficou com o Magic Johnson, que teve a segunda melhor campanha do Oeste, com 57 vitórias, 25 derrotas, 22 pontos, 8 rebotes e 13 assistências. Meu Deus. E Michael Jordan teve 33 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, 11 pontos a mais, 11, que o Magic Johnson, recorde inferior, 47 vitórias, 35 derrotas. E a gente colocou aqui, ele que não tá, olha, ele que tá em 17º na disputa de MVP, Isaiah Thomas com 18 pontos, 3 rebotes e 8 assistências. Você fala, tá, é um recorde ruim? É. É umas médias ruins? É. Mas o recorde do time na época foi 63 vitórias e 19 derrotas. E aí, NBA, o que, que importa? Recorde, importa número. O número do Jordan foi o melhor, o recorde do Isaiah foi o melhor. E quem foi o MVP foi o Magic. Que eu acho que foi a balança entre os dois, entre um bom recorde com uns bons números. Concorda, Canhão? É, eu concordo. É, mas aí esse MVP também ficou meio nebuloso, né? Porque a final da NBA naquele ano justamente foi Detroit Pistons e Los Angeles Lakers. E o Pistons varreu 4-0. Mas é, realmente, fazendo essa pesquisa histórica aí, é bizarro a gente olhar um cara como o Isaiah Thomas, que era o líder daquele time, não aparecer aí nem na conversa, né? Então... É o último, velho. O último. Então, isso aí é meio conturbado. Não faz sentido. O melhor time da NBA, os dois últimos, né, são 17, mais até foram 20 candidatos a MVP. O 20º e... Os últimos três empataram e tem dois jogadores do Detroit, Isaiah Thomas e Joe Dumars. O Joe Dumars foi MVP das finais aquele ano. Sim. Então, mas é tipo... Hoje em dia, um time que tem o melhor recorde e é, assim, é um baita melhor recorde de 63-19 contra o do Lakers, que era 57-25, é uma diferença boa. São 6 vitórias a mais. Pra o MVP tá em primeiro e você só ter dois caras em último, tipo, sim, é bem estranho. Por mais que a gente possa até concordar que o Magic ficou em primeiro e valeu o título, deveria ter, né? Alguma coisa devia ter acontecido. O Jordan ficou em segundo, né? Eu citei ele, mas não tinha falado que ele tinha ficado em segundo. É, então, hoje a gente tem muitos MVPs que a gente pode olhar e falar, não, beleza, concordo, é o melhor jogador do time de melhor campanha. Esse é o critério, né, digamos assim. Sendo que nesse ano o melhor jogador de melhor campanha foi completamente snobado, né? Então, uhum, fica aí pra gente ver também como é que esse prêmio evoluiu ao longo dos anos e como é que o conceito de MVP muda também, né? Porque naquela época não adiantou nada você ser o melhor jogador do time de melhor campanha, que no final acabou sendo campeão da NBA, né? Então... E agora o mais da hora, o mais legal, o que o MVP que, cara, todo mundo fala faz 60 anos já desse título, 1961-1962, o MVP da época foi Bill Russell, com 19 pontos, 24 rebotes e 4 assistências. Em compensação, recorde, melhor da NBA. 60 vitórias e 20 derrotas. Em segundo lugar, ficou Will Chamberlain com... eu não tô zoando, tá? Eu juro. Com 50.4 pontos, 25.7 rebotes e 2 assistências e meia. Segundo melhor recorde da NBA, com 49 vitórias e 31 derrotas. E em terceiro lugar, o que a gente já tinha citado, Oscar Robertson, que fez uma média de triplo-duplo pela primeira vez e ficou muito tempo sendo o único, com 31 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Caio Gasparetto, Bill Russell é MVP daquela época? É, então, quem sou eu pra falar que não, né? Mas, assim, olhando números... olhando números, assim, realmente é um MVP bem estranho. Porque, na verdade, a importância do Bill Russell, né, naquela época era defensiva, né? Porque hoje em dia a gente fala muito sobre tocos e rebotes, roubos de bola por jogo, sendo que naquela época essas coisas não eram nem contabilizadas, né? Então, assim, o Bill Russell é um cara de 19 pontos por jogo, véio, 23 rebotes, a gente não tem número de tocos aqui, mas o cara era um monstro defensivamente, era o líder, assim, inquestionável daquele Boston Celtics, que era o melhor time da época, durante toda a década, né? Mas realmente, quando você para pensar, já é um absurdo o Oscar Robertson com média de triple-double, isso durou praticamente a história inteira da NBA e não ficou com MVP. E os números do Wilt Chamberlain também, média de 50 pontos por jogo, 25 rebotes, sem ganhar MVP, 80 jogos na temporada. Complicado, o que você tem pra falar sobre isso aí? Cara, eu tava pro Wilt Chamberlain mesmo, 50 pontos por jogo, velho. Você tá de brincadeira com a minha cara, 50 pontos por jogo, né? Não existe. É que lógico, a gente tá falando isso baseado em 2019, que o Harden faz 35 e a gente fica em choque. Mas é muita dominância. Você tá maluco, é muita dominância. 50 pontos por jogo com 25 rebotes. É bom que o Bill Russell em número de rebotes, né, foi praticamente igual. Mas, cara, é quase o triplo do número de pontos, velho. E o recorde, eles foram o segundo. Segundo melhor time da NBA na época. Então, tipo, não é algo, caraca, baita diferença. Não, então, cara, né? 50 pontos? Dá pro cara. O Philadelphia Warriors ganhou 49 jogos naquele 49. Ano. 49. Não é nem o segundo da NBA, né? É o terceiro da NBA. Porque o Lakers foi em segundo. O terceiro recorde da NBA. Então, tipo, não é uma diferença grotesca, assim, de... Nossa, foi metade da vitória, de número de vitórias. Mas... 50. E olha que eu nem dei o título pro Oscar Robertson, que fez um triplo-duplo. Exato. Esse ano foi absurdo. Esse ano foi absurdo. É a única NBA que andava de... engatinhando. É, o começo da liga, né? Bom, então acho que foi isso, Caio. Quer falar mais alguma coisa? Você quer mandar um abraço pra alguém? Não, eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Puta, será que ela tá escutando até aqui? Ela fica até o final dos podcasts? Fica, claro. Bom, então eu gostei que a gente separou aí, acho que ficou legal. Te deu um pouquinho da nossa opinião de coisas que a gente nunca viu na vida. Baseado em número. Se você está escutando esse podcast e assistiu algum desses MVPs que a gente falou aqui de 1961-62, dá um toque na gente aí. Fala aí. Se você concorda com o nosso argumento, se você tem algum argumento que a gente não usou, que seria válido a gente ter falado. E espero que vocês tenham gostado desses dois podcasts aí, viu? Foi um prazer estar com vocês, com o Caio Gasparetto. Abraço, Caio. Valeu, Rê. Tamo junto sempre. Obrigado aí para quem ouviu. Tamo junto.